cidade sorriso, terra dos pinheirais. Vem ver nossas riquezas, as mil e uma belezas, um paraíso no sul, onde nasceu a gralha azul, onde nasceu a gralha azul, onde nasceu a gralha azul, onde nasceu a gralha azul, o pinheiro da pinha. Pinha da Upinhão, gralha azul leva no pico, vai fazer a plantação. Gralha azul leva no pico, vai fazer a plantação. Gralha azul, gralha azul, voa, gralha azul, gralha azul, gralha azul, tu és pequenina, mas é grande teu valor. És paranaense, bichinho, és bom trabalhador.